9-6-1 para o táxi, 115 a bordo, 4 horas, Florianópolis. 4, descendo 160. Adesso desça para 4.000 pés com ajuste 1013. 11, 4.000 pés, 1013, voo 9040. 61. Pátio Índia, com ponto de perdão no zero, Torre 895, no 961, no Monte A. CNMA 225, controle. 225, processo. Autorizar o final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, informe estabilizado, CNMA 225. Santiago 1961, próximo ponto será no zero, pronto. 1961, autorizado a alinhar e decolar, questão no zero, vento de 140 graus com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar na 1-0-1961. 961 no decolado aos 20. Chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 35. Bom voo, senhor. 1935, grande abraço, até mais. Adam, decolagem, ficou para o nível 360, autorizado a proa de Leda. 360, Leda na proa, gol 1961. 1971, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para o 1-0, Tango Bravo Eco, nível de voo 320, pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 1-9.35. Transponder 51 no 7-31 no 71. Estamos autorizados, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 320, Montezuru 1-0, Franco Bravo Eco. Recorda 1-0 por direita a posse, aí é o transição Mótica. 1-1-9-3-5, controle 1-1-7-Transponder, Tantrezuno no 71. 51 no 7, cotejamento correto, Tantrezuno no 71, porta 1-0. Chame pronto para o pushback, acionamento. Informação Golfo, guardando a autorização Brasília. Dia 3517, Golfo confere. Brasília tem um 360 já aprovado, pronto, cópia. Confira. 3517 autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via para Zulu no 7, até a Pino após direto, nível de voo 360. Pista em 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 119, decimal 35. Transponder 5121, TAM 3517. 3517, atualidade de Abraão, Bravo Romeu, nível 360, perdido 17, Apino. Após direto, separado 10, direita, Arbor, Elefa. Funcionando 5121, controle 1935. Pronto para o pushback, acionamento. Vai reportar, graças. 1-3, por gentileza, chame quando avistado o trem baixo travado para autorização de pouso 625. Avistação. 25, confirme se sim, baixo travado. Abre a mão. Tirame 225, pouso autorizado. Pistão no zero, vento no 60 graus com 04 nós. Teve pouso na 10. Pouso 961, não chama agora registro. Terra 1-3-3, decimal 2-5. Só entendeu 1-3-3-2-5, qual é a outra? 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, grande abraço, até mais. Chama 225 no solo 28, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, décima 1. 21, é a 2. Alfa, tem a 225, autorizado Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 625. 0, gol 9040. 218, 95, Itamopoulos, gol 9040. 895, obrigado, bom dia, gol 9040. Salvador, bom dia, Gol 9040, final da 10. Bom dia, Gol 9040, tráfego avistado, ajuste 1013, ajuste padrão, check 3, check. Passado e travado no 093, Gol 9040. Gol 9040, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Pouso autorizado no 0, Gol 9040. Gol 9040 no Solos 33, libere a pista, próxima interseção à direita, chame Solo em 121, décima 1. Próxima à direita, chama Solo 211, Gol 9040. Salvador, bom dia, Gol 9040, Lisboa. Gol 9040, autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Alfa chamará para Juliette, Gol 9040. Ultra 3, 171, posição 10, pushback, acionamento. Aprovado no 10, senhor, chame táxi 3171. Chamará 3171. Salvador, bom dia. Gol 1093, está cruzando o 200 para 160, informação Foxtrot. Gol 1093, aciona identificação, desça para 2000 pés com ajuste no 094, chegada bom, Felipe. Aciona para 2000, ajuste no 094, chegada bom, Felipe, no 093. Foxtrot 59, tem a informação Gol. Uma Juliette, Gol 904. Autorizado a... para 4 mil pés com ajuste no 094. Bom dia, identificação 4 mil pés, resultado 1014. Gol no 759, tirada bom. Gol 940, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, gol 940. 3171, pode ir com a equipe de solo. Assim que o Boeing da Gol ingressar à sua direita no portão 09, o senhor tem livre continuar com o push. E o senhor mesmo chama pronto para o táxi 3171. Tá bom, pronto para o táxi Taxi, total 3171, temos a bordo 214-314, alterna Galeão, 4 horas pelo meio. Propelo 3171, táxi aprovado via pátio principal Índia, ponto de espera pista do 0, justo agora no 0, no 4, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95-3171. 7-4, Índia, ingresso de ponto de espera da 190, chama a torre Salvador 1895-3171. Por conta do portão 4, aguarde aproximadamente 2 minutos para o pushback 3507. Aguardar, graças. Voo 1093, calibre sinal do ILS, informe estabilizado. Levei o sinal do ILS, reportando estabilizado o voo 1093. Voo 1059, vai seguir tráfego da companhia à sua frente, 11 milhas. Está reautorizado via para 2000, informe estabilizado na final do ILS. Este é o tráfego, autoridade para seguir via, reportei na final do ILS, voo 1759. Agora sim, 3507, livre, chame táxi. Obrigado, vai passar. Salvador, muito... Bom dia, está 3171, pista da 10, pronto. Com 3171 autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento de Juno, 20 graus com 07 nós. Ali decola 10, está 3171. 171, decolar 247, chame agora o controle Salvador em 1 no 9.35, bom voo. 935, TED 3171, bom dia. O que faço, senhor? Do procedimento, chame a Torre Salvador, 118.95. 895, 9034. Salvador, bom dia, TED 3171. 71, bom dia, contato Roberto, estou para o nível 320, autorizado Leda. Obrigado, Leda para o 320, até 3171. Bom dia, voo no 093, tráfego avistado, justo no 094. Continua a aproximação, chame quando tem embaixo travado avistando no 093. Avisual, tem embaixo travado, voo no 093. Já chegou no 093, pouso autorizado, pistando 0, vento de 120 graus com meia dúzia de nós. Se pouso, voo no 093. Para o tanque Titan 3517 com 113 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando com Uberlândia. Obrigado, 113, 3 horas Uberlândia, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 014 agora. Quando pronto no ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, da 3517. Já que a mão espera lá, 118, 95, 94, 3517. Sou novo em Duna, chame a torre Salvador, 118, decimal 95 e tambor forte. Em Duna, 14295, voo, 17 sem calgulhado, bom dia, bom trabalho. Torre Hotel André 597, bom dia, está no ponto de espera, sentindo 2 minutos na cidade, enquanto não recorre de imediato. Hotel 3597, mantenha o ponto de espera. Mantenha 32. Torre Salvador, bom dia, 759. Bom dia, 759, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, número 2 para pouso em Salvador, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso no 759. No 0 no 4, ajuste, aguarde na autorização, vou no 754. Informação Golf, pronto para a cópia. 3153, autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, via por novembro 857 até Moussu, após, conforme rota, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 1 no 9.35, aciona 5124, até 3153. Autorizado para o Porto Galeão, nível 360, é por novembro 857, Moussu, depois conforme rota do plano, decola pista no zero, primeira curva direita, perfil da aérea, transição Leda, depois Irumi, controle de saída 1 no 935, aciona 5124, 3153. Arredo 3153, chame pronto para o pushback, acionamento do portão 7. Formará pronto, né? Obrigado, 3153. Salve Salvador, bom dia, gol 1093, livrou. 093, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o portão 04, voo 1093. Após a passagem do tráfego, agora curta final, pista 10, a linha aí mantém pista no 0, certo? Tráfego, 1-0, 3-5-1-0.

0 já aprovado. Prepare Puka, transição Caju e aguarde só meio minuto, cópia 3890. Prepara Puka, Caju, aguardando a 3890. Salvador, bom dia, 1759, Zona Alfa agora. 1759, táxi via Alfa, chame para ingresso da Taxiway Juliette. Chama ingresso, Juliette. E a Alfa chama para ingresso na Juliette, 3859. Então, 3890, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3890. 3890, autorizado Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 330. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, correção, primeira curva à esquerda. Pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Caju. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5131, TAN 3890. TAN 3890, autorizado Recife, nível 330, rota do plano, apesar do 17, decola da 1 no zero, curva esquerda após Puka, Caju. O controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5131. 5131, protegimento correto, TAN 3890. Portão 2, chame pronto para pushback e acionamento. Chama aí, TAN 3890. TAN 3517, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, autorizado, eleva ela presente. Quando eleva, agradecido, sobe ao 360, ao TAN 3517. Juliette, 1759. É 59, hein, Fero? Acabou de me informar que o senhor deverá guardar antes da Juliette, o seu portão ainda continua ocupado, senhor. Guarda antes da Juliette, 1759. Portão 07. 07, ok, obrigado. Solo 3153, portão 7, autorização para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento no portão 73153. Condições de coordenar com a equipe de solo, fazer um pushback um pouco mais à retaguarda. Permitir a nave da TAN, correção, a nave da Gol ingressando neste portão? Sim, a gente vai coordenar sim. Um pouco mais retaguarda para o ingresso da nave da Gol, da 3153. Bola 759, com cautela, autorizado ingresso na Juliette para o portão 07. O companheiro da TAN irá fazer um pushback mais à cauda para permitir seu ingresso. Sim, ingresso da Juliette para o 7. Assim, o pushback do colega da TAM, 9759. 5117, chama para Recife na frequência 1260 e antena 1288. 1260-1288, para o antena 3597, bom dia. Autorização para o táxi com 121 a bordo, 3:30, alterna Ribeirão Preto. Autorização 3153, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, da 3153. Autorização via pátio, Índia, até o ponto de espera 1 no 0, lá torre 1 no 8, 95. 14 ajuste na 3253. 3153, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com meia dúzia de nós. Além de decola no zero, tem na 3153. 153, decolado 08, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 119-35, obrigado, tá 3153. Santrizano 53, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 360 da El Vigilante. Sobe para 360 da El Leda, ciente, Santrizano 53. Autoriza o plano de Leda para Santrizano 53? Autorizado, Leda. Leda direto, obrigado, Santrizano 53. É, confirme quem chamou só. Tá pronto pro push, senhor, né? Tá pronto para o push, senhor. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Autorizado com fim, 360 nível, via Pesulu 21, decola da 10, saída Arbor, após Elefa, controle 1935, transforme 5147. Autorizado 360 para confim, via Pesulu 21, decola da 10, decola terceira Arbor, Elefa. 1942, eu transpondo, igual 1093. Eu transpondo 5147, gol no 093. 5147, gol no 093. Correto, chão pronto, qual o puxar acionamento? Tomarei, gol no 093, Salvador, bom dia, voo 1863, informação hotel, autorização para o Galeão. Seria o gol no 963, Galeão? Ah, foi o 963. Autorizado, Galeão, nível 360, dieta em 9857 até Moço, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e após direto Irume. O controle 119 decimal 35 e o transporte 5144, gol no 963. Autorizado Galeão, 360, por 9857 até Moço, decola da 10, curva direita da Euleda e Irume. Controle 119 decimal 35, transporte 5144, gol no 963. Correto, gol no 963, chama para o puxa acionamento. Vai, até lá, pronto. Salvador 2, 1-1, autorização Galeão, por gentileza. 7-7-4-7.